pessoal, aqui quem fala é a Cauane. Eu sou o Luiz. E eu sou o Marcelo. E estamos aqui mais uma vez para falar da tabela periódica. Mas desta vez vamos falar sobre os períodos, mais precisamente o período 6 da tabela. Bom, como já foi dito antes nos primeiros podcasts, os elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas: K, L, M, N, O, P e Q. E como são 7 camadas, existem 7 períodos, ok? Lembrando disso, iremos falar sobre o sexto período, onde os seus elementos constituintes possuem 6 camadas eletrônicas, ok? Os elementos que fazem parte do período 6 são o césio, bário, hafnio, tântalo, tungstênio, rênio, ósmio, irídio, platina, ouro, mercúrio, tálio, chumbo, bismuto, polônio, astato, radônio e a série dos lanthanídeos. Mas pessoal, não entre em desespero. Não é necessário decorar todos os elementos de um período como sendo nas famílias, ok? Como nos podcasts anteriores, falamos de alguns elementos do sexto período, elementos da família 1A, 2A, 3A e assim por diante, não iremos falar deles aqui, e nem da série dos lanthanídeos, que terá um podcast só para ela, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar falando sobre os elementos de transição, famílias B, que fazem parte do sexto período. O primeiro elemento que vamos falar é o hafnio. Este elemento foi descoberto em 1923 por dois cientistas chamados Jip Coster e George de Hevesay. Este elemento é encontrado junto com o zircônio. E uma curiosidade, dentre todos os metais, hafnio e o zircônio são mais difíceis de se separar quimicamente. O hafnio é um metal prateado e é utilizado para fabricar barras de controle para alguns reatores nucleares, porque ele pode absorver uma grande quantidade de nêutrons. Outras duas aplicações são em processadores Intel, com tecnologia de 45 nanômetros, onde o hafnio é usado na fabricação das paredes dielétricas dos transistores, e é utilizado também para eliminar o oxigênio e o nitrogênio em tubos de vácuo. Vamos falar agora do tântalo. Este elemento é encontrado juntamente com o nióbio, e assim como elementos que acabamos de falar, o tântalo e o nióbio também são muito difíceis de se separar quimicamente. O tântalo é um metal cinzento, bom condutor de eletricidade e resistente à corrosão por ácidos. Ele é usado na fabricação de capacitores na indústria eletrônica e, por não ser rejeitado pelo corpo humano, é usado também na fabricação de próteses para o tratamento de fraturas, como chapas, pinos, parafusos e fios. O próximo elemento que vamos falar é o tungstênio. Este elemento é um metal duro, sua cor varia de cinza a branco prateado. O tungstênio é bastante utilizado na indústria em válvulas de propulsores de mísseis e aeronaves, usado também na fabricação de ligas de metais pesados, que são usados em armamentos, entre muitas outras coisas. Vamos para o próximo elemento? O próximo que iremos falar é o rênio. Este elemento é muito raro e encontrado em compostos junto com o molibdênio. Ele é utilizado como aditivo no tungstênio ou em ligas à base de molibdênio para melhorar suas propriedades. Usado também em materiais de contato elétrico, devido à sua boa resistência ao desgaste. E os fios de rênio são usados em lâmpadas de flash para fotos. Beleza, o próximo elemento então é o ósmio. Esse elemento também é muito raro e é um elemento branco azulado, muito brilhante e encontrado juntamente com o cobre, prata, ouro, platina, entre outros metais. O ósmio, quando em contato com o oxigênio, é muito tóxico. Por isso, ele é utilizado junto com outros metais, como o irídio e a platina, em aplicações onde é necessária grande dureza e durabilidade. Quando combinado com a platina, na forma de liga com apenas 10% de ósmio, é utilizado em marca-passos e válvulas pulmonares artificiais. Tá, agora vamos falar do irídio, que comentamos agora há pouco. Ele é pouco abundante na crosta terrestre, sendo extremamente raro. É um metal prateado, duro, muito brilhante e muito denso. O principal uso do irídio é como agente endurecedor em ligas de platina. Também é usado na fabricação de cadinhos e outros dispositivos que precisam de altas temperaturas. Ligas de irídio e ósmio são usadas em agulhas de toca-discos, agulhas de bússolas, agulhas de injeção e eixos para certos instrumentos, e quando combinado com a platina é usado em velas de ignição nos carros. O próximo elemento é a famosa platina, Este é um elemento raro e caro. É um metal nobre e muito reativo, utilizado como catalisador. É um metal prateado, denso e resistente ao ataque ácido. Aproximadamente um terço da produção de platina é usada na fabricação de joias. Também é usada na fabricação de projéteis, de instrumentos musicais, odontológicos e eletromagnéticos, e também como catalisador em escapamentos de carros. Agora vamos falar de um elemento bastante conhecido por nós, o ouro. Ele é um metal de transição amarelo brilhante, pesado, maleável e que não reage com a maioria dos produtos químicos. Esse elemento é normalmente encontrado em estado puro e em forma de pepitas. Era muito utilizado na fabricação de moedas e até hoje é muito usado para fazer joias. Assim como a prata, o ouro pode formar amálgamas, como o mercúrio, sendo utilizado nas obturações dentárias e usado também como cobertura protetora em muitos satélites, porque é muito um bom refletor de luz infravermelha. Vamos agora para o último elemento, não do período, mas sim dos que falamos. Este elemento é outro que conhecemos e faz parte do nosso cotidiano, que é o mercúrio. É um metal prateado, brilhante, e interessante é que ele é o único metal que se encontra fundido, ou seja, em forma líquida, em temperatura ambiente. E é um bom condutor de corrente elétrica. Esse elemento é utilizado em lâmpadas de vapor de mercúrio, para iluminação pública, em retificadores e interruptores, e em pequenas quantidades é usado na fabricação de termômetros. O mercúrio é um elemento muito tóxico e, dependendo da quantidade, pode causar sérios riscos à saúde. Os órgãos frequentemente afetados pela intoxicação por mercúrio são os rins e o fígado, além do sistema nervoso central. Mas ele é tão tóxico que é capaz de penetrar nas células do nosso corpo e interferir no funcionamento delas. Bom, pessoal, nós já falamos demais por hoje, então ficamos por aqui com este podcast. Obrigada pela paciência, beijos e até a próxima. Tchau, pessoal.